segundo, que é para poder controlar as baterias. Ok, já está. Mano, tipo, eu como já caguei, mano, tipo, já nem lembro o que é e o caralho, por isso caguei, mano. Mas não vou cair na mesma cantiga. Baixa o som, certo? Eu ouvi o de baixo, meu. Peraí, então as minhas fones, foda-se. Só pode ser as minhas fones, a sério. Também estão o de baixo, meu. Não, aqui qualquer coisa. Estás a dizer que o som está... é isso, está bem baixo, meu. Eu costumo estar assim, meu. Mas para ver o que é que se passa. Já tinha percebido que o som estava uma merda. Agora até... Então... o que é que se passa aqui, meu? Sinceramente, não estou a ver o que é que pode acontecer. Espera aí. Daniel, vou abrir e fechar tudo novamente. Já vem, está bem, desculpa lá mesmo. Vem já. Vou reiniciar o Ableton, pode ser que seja alguma cena.